identificação. Edição aí, 692-599. Rádio Serrana de Aranha, Paraíba, Brasil. Carlos Suzu, para apresentar. Sendo assim, a hora do chorão. Ei! Oh!